meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família ele irá restaurar hoje. Meu Senhor, teu Espírito em nosso favor, somos tua existência, a sua criação. Eu te peço pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala, não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família ele irá restaurar. Esse amor, só Deus pode restaurar esse amor. Ele basta só você pedir com fé, basta só você pedir com fé.